Rádio Cacique, a informação na medida certa. Cacique! ZYK 673. Rádio Cacique de Taubaté Limitada. Operando em 1160 kHz. Cacique, uma das emissoras coligadas. Sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque está a alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, centímetros acima de todos os rios não seria mar, mas seria uma ilha. Toda a sua água iria para os outros e estaria isolado. A perda faz parte, a queda faz parte. É impossível vivermos satisfatoriamente. Precisamos aprender a perder, a cair, a errar. Impossível ganhar sem saber perder. Impossível andar sem saber cair. Impossível acertar sem saber errar. Impossível viver sem saber viver. Se aprendermos a perder, a cair, a errar, ninguém mais irá nos controlar. Porque o máximo que poderá acontecer a você é cair, errar e perder. E isso você já sabe. Bem-aventurado aquele que já consegue receber com a mesma naturalidade o ganho e a perda, o acerto e o erro, o triunfo e a queda. Pense nisso. Bom dia. Agora, nos 1160 da Cacique. A cidade fala. A cidade fala. A cidade ouve. A cidade ouve. A cidade faz a maior força interativa do rádio. No ar. No ar. Programa Pedro Luiz. Pedro Luiz. Os principais assuntos da cidade. As informações e a prestação de serviço no dinamismo da comunicação. Programa Pedro Luiz. Bom dia, Taubaté. Bom dia, Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Está no ar. Programa Pedro Luiz. Pedro Luiz. A voz da cidade. Alô, amigos, bom dia, minha amiga, bom dia, meu amigo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Manhã Cacique desta segunda-feira apresenta agora o programa Pedro Luiz, até às 12 horas, até meio-dia, não é isso, Pedro Machado? Bom dia, Dino! Bom dia, Pedro, bom dia aos ouvintes aqui do programa Pedro Luiz, é isso mesmo, juntos até o meio-dia, começando a semana, claro, com muita animação, com muita vontade, com participação do ouvinte, enfim, estamos aqui para deixar a sua manhã muito mais gostosa, tenho certeza disso. Exatamente, hoje é segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021, verão brasileiro, 49º dia do verão, né? Estamos aí praticamente ao meio da estação, né? Um pouco mais, a metade dessa estação, verão, muito chuvoso o verão desse ano, né? Muito. Faz tempo que chove, né? Com certeza, Pedro. Eu tô de olho lá em Ubatuba para ver aquele solzinho sem nuvens lá. Uhum. O dia que tiver um solzinho sem nuvens, eu vou lá fazer um bate e volta, né? Uhum. Levar farofa, aquele frangão, aquele coxinha de frango. Você não vai fazer o que aconteceu ontem, né? Você não vai fazer. Você não vai fazer um bate e volta no café, né? Ah, não. É. Batuba. Ah, bom. Batuba é uma hora e meia daqui. É. Sei lá pro Catar, rapaz. É, fazer um bate e volta no Catar não é legal. Olha que não foi torcedor aqui do Brasil, né? Que saco seria você sair daqui, pegar avião e ir pra lá, ter que tomar vacina. Vai ter um bate ficar de quarentena, ir lá e ter que voltar, não, viu? Pois não. É, né? Ah, sacanagem. Que dó, viu, Pedro? Que dó. Eu também fiquei com dó, viu, Diana? Faltando 8 dias pro carnaval, vai ter carnaval esse ano? Não tem carnaval. Não tem carnaval. Amigos, estou começando o programa de hoje dos transmissores do Daniel. Jornalismo do Rogério Veloso, administrativo da Debilce e a gestão do BBB de Ângeles. A apresentação é deste amigo de vocês, Pedro Luiz. Bom dia, tá bom? E muita coisa boa pela frente. Daqui a pouquinho eu falo sobre a enquete do dia. Alô, Vale, bom dia! Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde, seu maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Atendimento particular e convênios de segunda a sexta das 6h30 às 19h e aos sábados das 6h30 às 12h. Visite uma das unidades de atendimento Oswaldo Cruz, em Taubaté, Urbano Figueira, número 100 Centro e Avenida Independência 650 Independência. E ganhe um cartão de benefícios EconLife para você e sua família, que possibilita acesso aos serviços particulares de saúde a preço justo. Laboratório Oswaldo Cruz. Sua confiança, a nossa maior conquista. Ligue 2123-9200. Ganhar na loteria é uma questão de sorte. E comprar tintas e material para pintura pelo menor preço é o quê? É questão de ir ao lugar certo. Grupo Tintas Taubaté, há mais de 40 anos, uma referência em material para pintura. As melhores marcas nacionais importadas na quantidade que você precisar. 5 lojas, com equipes orientadas pelas principais fábricas, porque ter informação correta na hora de comprar é tudo que você precisa. Tintas Taubaté, lojas em Taubaté e Pindamonhangaba, a gigante do ramo. Visite o nosso site www.caciquetaubaté.com. Ouça a sua rádio também na internet. Caciquetaubaté.com. www.caciquetaubaté.com. ANK Market é moderno, é prático, é seguro, é mais você. Para garantir o seu churrasco, na Cesta Maluca tem 50 ofertas imbatíveis, encargos de cerveja e tudo o que você precisa. Compre sem sair de casa. Você pede pelo WhatsApp, paga com cartão e até 2 quilômetros. Da ANK, a ANK entrega em sua casa. Atenção, válido para as unidades de Taubaté, Tremembé. Ligue, WhatsApp 996793 501, repetindo, 996793501. Vamos lá! É tempo de ser a ANK Market, em Tremembé. Avenida Luiz Gonzaga das Neves, 1867, em Taubaté. Avenida Haroldo Matos, 1860, Portal Mantiqueira. Não se esqueça, a ANK é mais você! A Defesa Civil informa. Receba gratuitamente os alertas meteorológicos da Defesa Civil em seu celular. Basta enviar um SMS com o CEP de sua residência ou de seu interesse para o número 40199. Pode ser sem traço e sem ponto mesmo. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser, mas lembre-se, deve ser enviado apenas um por mensagem. Esse serviço funciona em qualquer tipo de celular, não precisa ser smartphone. Com esse cadastro, você receberá em tempo real as condições do clima e outros fatos relevantes que estão ocorrendo na sua região e que podem impactar na sua rotina. Dessa forma, você ficará sempre atualizado com o que de mais importante está acontecendo ao seu redor. Defesa Civil do Estado de São Paulo. A Defesa Civil protege você.

Eu tenho aqui no nosso programa o poder da palavra. Quem nos traz aqui o poder da palavra é a nossa querida Sueli Baracho. Vamos ouvir a mensagem de hoje da Sueli. No programa Pedro Luiz. Pedro Luiz. O poder da palavra. O poder da palavra. Pedro Luiz, bom dia aos ouvintes. Hoje, essa mensagem eu gostaria de mandar de maneira especial para uma ouvinte muito querida, né? Lá do Bonfim. Eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela é uma jovem, está passando aí uns momentos difíceis, né? Um trecho difícil de doença, né? De enfermidade. Mas hoje eu quero dizer assim, que a palavra de Deus diz que tudo é possível, que para Deus nada é impossível. Deus pode mudar a nossa história a qualquer momento, Deus pode curar. Então, hoje eu falo com você, falo com essa jovem, falo com você que tem andado aí por caminhos, né, pedregosos, você que está triste, desanimado. Tenha fé. Confia, acredite, não desanime, não deixa o desânimo tomar conta de você. Deus pode mudar toda e qualquer situação. E hoje eu quero dizer uma coisa muito importante. Deus nos cura também através do médico. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, eu quero que Deus me cure, mas eu não vou mais fazer o tratamento, eu não vou mais para o médico. Então hoje eu quero dizer que através do médico e também do tratamento, Deus age. Por isso nós temos que seguir o tratamento, por isso a gente precisa fazer, né, tudo aquilo que o médico manda, o que o médico indica, os remédios, né, todo o tratamento, mas sem desanimar. Nós precisamos ter confiança e esperança, acreditar, né, que tudo é possível, que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Que Deus abençoe o seu dia, fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, viu, Sueli Baracho. Essa mensagem tão bonita, mensagem tão bacana que ela nos manda todas as manhãs, ainda no início do programa. São 10 horas e 27 minutos, são 10 e 27. Ô Dino, você sabe qual é a enquete de hoje? Enquete de hoje, Pedro Luiz, você já estava andando, dando uma olhada por aqui no Facebook, nas redes sociais, e a pergunta é a seguinte: nós somos ainda os melhores do mundo? Olha, o Dino, a minha opinião, eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil tem os melhores jogadores de futebol do mundo. Uhum. Né? Eu acho. Eu acho que a dificuldade que tem para a França aparecer um craque mesmo, um grande jogador francês, uhum, a Espanha, a Alemanha mesmo, hein, que é campeã mundial e tudo mais, o Brasil brota por aqui, viu? Uhum. O que tem aqui no Brasil é uma cultura realmente lamentável na prática esporte, a partir do próprio atleta, né? Sim. O jogador de futebol do Brasil, ele pensa, não pensa em jogar bola, ele não pensa em ser atleta, ele pensa em ser pegador. Ele pensa em ter carro do ano, ele pensa em pegar todas as mulheres que ele puder, né? Sim. É verdade, Adão? É verdade. Né? Ele pensa nisso. Quantos e quantos jogadores que a gente vê na categoria de base aí com 17 anos, 18 anos, fazendo aquele gol bonito, né? Uhum. E correndo na linha lateral e fazendo aquele lance do Bebeto lá, né? Balançando, embalando uma criança, né? Que, tipo, ele já tem filho, ou a mulher tá lá na arquibancada grávida, ele tá com 17 anos de idade. Então, é um tanto quanto difícil. Uhum. O atleta europeu, jogador de futebol, seja de qualquer país, né? Na maioria dos países, não dos países iguais ao Brasil, né? Na maioria dos países, eles se preparam mais para a vida de atleta, né? Eles vivem para jogar. Uhum. Ou seja, eles treinam todos os dias, eles Sim. não bebem, eles não comem, eles não têm uma vida de balada, né? De balada, não, eles têm uma vida de atleta. E ganham o que eles puderem ganhar de dinheiro, eles vão ganhar para que essa vida curta que eles terão como atleta, que é de 35, 36, no máximo 40 anos de idade, parou. Ele está rico, está milionário, vai curtir a vida. É verdade ou não? É isso mesmo. O grande problema do jogador brasileiro é que ele quer jogar bola, ganhar dinheiro e curtir a vida aos 20 anos de idade. Isso atrapalha. Muito. Ele não gosta muito de treinar. Né? Tá ele gosta de jogar bola, mas não gosta de treinar. Uhum. É verdade ou não? Então eu acho, mas que o Brasil ainda, na minha opinião, o melhor do mundo é o melhor do mundo. Mas está levando surra de organizações, de futebol organizado. Sim. Leva surra, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha pega lá o Sub-12, é o melhor time de Sub-12. E daí vai, Sub-3, Sub-15, Sub-17, Sub-19, Sub-20, Sub-23. E você tem ali. E é o mesmo time. Uhum. É o mesmo time. Ele pode mexer numa peça ou outra que surge ali no meio do caminho, apareceu uma revelação, mas é a base, é aquela ali. Então quando chega lá no sub-20, no sub-21, o time está pronto. Uhum. Aí você pega os que estão parando, os experientes, você encaixa nesse time e você tem uma seleção fortíssima. O Brasil faz isso? Não. Não. Não. O Brasil convoca jogador para vender. Sim. Convoca jogador para ganhar dinheiro. Sabe como é que é? Não convoca jogador porque que é bom de bola, porque o outro que está lá, ele tem patrocínio. Patrocínio é melhor, mais forte. Patrocínio é mais forte. Então, por isso que eu acho que o Brasil deixou, né? Mas daí, dei a sua opinião aqui, essa é a minha, né? Mas eu não sou o dono da razão. O professor Geraldo Farias, que eu gosto, né? Está dizendo dias melhores, valorizar mais as boas notícias. E difundir menos coisas inúteis nas redes sociais. Um ótimo dia. Eu não sei se ele escreveu para mim ou errou a página, né? Porque eu não entendi a resposta. Uhum. Não entendi. Mas estou aqui porque é a pesquisa do dia do programa Pedro Luiz. Então vou colocar no ar, professor. Não sei porque o senhor respondeu dessa forma, porque eu não entendi. Não entendi. O Cláudio, quer dizer, eu entendi que o senhor não gostou da pergunta, né? Pelo jeito não adianta. Parece que não. É. Mas eu não falando difundir menos coisas inúteis na rede social. Ousado, né? É direito de opinar. Se você não quer opinar sobre o assunto, eu acho que é inútil, você nem responde, né? É verdade ou não? Então, menos mimimi na rede social seria isso, né? Vamos lá também, se me der direito de resposta, eu coloco, viu? Ali, menos mimimi na rede social, viu? Meu amigo Cláudio diz, bom dia, Pedro. Não é mais, viu? Parmeira provou isso ontem. Ainda é competitivo, desde que tenha melhor organização e jogadores mais conscientes. Enquanto ficar nessa frescura de se exibir com cabelos pintados e alguns penteados extravagantes, por sinal, deixa eu ver aqui, ver mais, por sinal, muitos horríveis de se ver, vai ser difícil ganhar algum título frente aos europeus. Foi mais ou menos o que eu falei. Sim. É isso? É isso. Pra que esse negócio de cabelo pintado de loiro ontem? Parecia um monte de papagaio. Tudo bem que foi aniversário no sábado do Tom Veiga, o nosso louro José. Foi aniversário dele. Se ele tivesse vivo, estaria completando aí 52 anos de idade, morreu recentemente. Será que foi uma homenagem? Todo mundo de Louro José lá no Catar. No campo. Aliás, o meu amigo Ivan Lima. Ô, Ivan, beijo aí no seu coração, viu, meu amigo? Pedro, deixamos de ser quando passamos a querer copiar os europeus com seu jogo sem cintura, corpo duro. O brasileiro perdeu a sua principal virtude, a ginga, a cinta de corpo, o futebol de bola, de meia, de craques como Pelé. Então, é querer demais. Mas Ronaldinho Gaúcho, Garrincha, de Jobinha, Romário, Zico e outros dessa qualidade, não temos mais. Passamos a jogar presos a esquemas fora do nosso padrão, viramos a bola da vez. É isso. Concordo com o amigo também. O brasileiro perdeu muito em matéria de tática, né? Hoje o técnico, ele entra sem saber o que ele vai fazer. Uhum. Tem que saber, o time tem que estar pronto para jogar, né? Com certeza. Ah, não, deixar a bola rolar para ver como é que fica. É um problema, né? Dê a sua opinião aqui, tá bom? Dê a sua opinião aqui. Um grande abraço, muito obrigado aí a você que está participando. Agora, 10h35. Nova sede dos Sim Comerciários de Taubaté, sem dúvida, é um orgulho para a classe trabalhadora de nossa cidade. Está localizada na principal rua comercial, de fácil acesso para os associados e público em geral. O prédio conta com 1.200 metros quadrados, dois andares, com elevadores, 24 salas, ampla e confortável recepção e um salão multiuso, adequado para a realização de palestras e treinamentos. Visite e conheça, e se precisar, você sabe que pode contar com ele. Rua Dr. Jorge Wim, Inter 227 no centro. Fone 3621-3955. Sindicato dos Empregados no Comércio de Taubaté. Sempre em defesa do trabalhador do comércio. Presidência Carlos Dionísio de Moraes. Restaurante Tom San, 41 anos de tradição da culinária chinesa, com um toque bem brasileiro. Pratos executivos, com entrada mais prato principal, mais refrigerante. São 20 opções para você escolher. Frango a passarinho com alho, peixe fatiado no molho de tomate, ou macarrão com carne, frango e legumes. Deu água na boca, não é? Então estamos esperando por você, também no delivery. 3633-6300 ou no WhatsApp 99125-6500. Tom San, de terça a sábado no almoço e de terça a sexta no jantar, exceto Tonsan, bom apetite. Vinili Corretora de Seguros. Há mais de 20 anos atendendo Taubaté e região. Trabalhamos com as principais seguradoras do Brasil. A Vinili Corretora de Seguros trabalha com seguros de automóveis, residenciais, empresariais e de pessoas. Vinili Corretora de Seguros. Rua Vitória Régia, Campos Elíseos, número 1340, Taubaté. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone 3633-6799. 3633-6799. Ou pelo WhatsApp 99718-1512. 99718-1512. Lili Corretora de Seguros. Lili Corretora de Seguros. Casa de Carnes Paraíso. A melhor carne bovina, carne suína, aves. E no final de semana, um delicioso frango assado, maionese, salpicão, farofa, para facilitar o seu almoço. De terça a sexta, das 8 às 13, das 16 às 20. Sábado, das 8 às 16. Domingo, das 7 às 13. Casa de Carnes Paraíso. Temos o melhor e mais barato bucho a R$ 15,99 o quilo. E o fígado, R$ 11,99. Aceitamos cartões de débito e crédito, alimentação e refeição. Esperamos por você na Avenida Santa Terezinha, 480, Vila Albina. Fone 3629-3337. Casa de Carnes Paraíso. Ligue pra Cacique. 3411-7905. 3411-7905. 3411-7905. Alô, Cacique. 3411-7905. Casa de palha foi pelos ares, a casa de madeira também voou. Só sobrou aquela que é feita de bloquete e blocos, da BR Blocos. Aqui é forte e tem preço justo. Vendas no atacado e varejo. Estrada Municipal Felício Roberto Manfredini, 2800, no bairro dos Guedes, em Tremembé. BR Blocos, o melhor para a sua obra, ajudando você contra o lobo mau dos preços altos. Música, alegria, informação. Cacique, o amor da cidade. O amor da cidade. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Pensa que eu te tenho, cara, não. 40 no Vale do Paraíba 10 e 40, trilha sonora do nosso programa de hoje. Pois é, Pedro, voltamos ao ano de 2009 com Lady Antebellum, Need You Now, pra você matar a saudade. Piada da hora. Gerô, eu? Sabe aquela igreja onde o povo não tá, não tá acompanhando as missas como deveria? Sim. Não gosta muito do padre. Uhum. Tá? Porque tem gente que não vai lá na igreja porque não manda o padre, rapaz. Tem, acontece. Tá? Acontece. Ah, eu não vou mais esse padre nessa pista porque eu não gosto do padre, tá bom? Aí Jesus fala, dai-me paciência. Ah. Olha. Mas eu tô mentindo, Diana. De jeito nenhum. Hein? O cidadão vai para estar de bem com a fé, com a religiosidade, com Jesus, com Deus. Uhum. E daí Deus olha lá de cima e vê ele com seus pensamentos. Ah, quer saber uma coisa? Não vou mais nessa missa, eu não gosto do padre. Uhum. E também, pastor também, porque padre é pastor, né? Sim. Aí o cidadão vai lá, não vou no culto, não vou no culto. É por que você não vai no culto? Ah, não gosto do pastor lá, não vou com a cara do pastor, não gosto do papo do pastor. Aí Jesus olha lá de cima e fala, ai meu Deus do céu, viu? Ai meu pai, Jesus fala, ai meu pai, dá paciência, né? Dá-me paciência. Muito bem, mas é o seguinte, o padre pediu pro sineiro, você sabe o que é sineiro? Você foi sineiro lá, né? Assim, antes de começar a missa, a gente dá umas badaladas. Badalada, né? Então, ele pediu pro sineiro tocar os sinos para chamar os fiéis para missa. Sim. Mas ia tão poucas fiéis lá na missa, tal, que o sineiro falou assim, ô padre, não seria melhor o senhor telefonar e avisar os três? Ai, ai, ai, ai, tá bom, meu Pedro. Bota pra piada na hora, meu amigo. 8:30, Pedro. 8:30 pra piada na hora. É uma boa piada, né? Com certeza. E nota pro sino, pro badalo do sino, de uma 10 pro badalo do sino. Que vai longe, viu? Aí o Gerro chega perto da sogra e a surpreende com a seguinte frase. Sogrinha, sogrinha, eu gostaria muito que a senhora fosse uma estrela. E ela, não cabendo em si de felicidade, responde, quanta gentileza, Gerrinho, por que que você me diz isso? Porque a estrela mais próxima está a milhões de quilômetros da Terra. Faz isso. Gelo? É. Nota pra piada. 8. Nota pra cara da sogra. Ela tá feita uma cara. Nota 10 pra sogra. Eu tô achando que ela fez uma cara que, olha, não gostou nem um pouquinho, viu? Vamos com o WhatsApp da Cacique. WhatsApp. 99137-4717 99137-4717 E aí, Dino? Vamos lá, Pedro. Começando aqui com o WhatsApp da Érica, né? Lá do Jardim Russo. Ela falando, bom dia, amigos. Hoje é aniversário da minha mamãe, Dona Geni. Manda um beijo pra ela, por favor. Tá aniversariando hoje a mãe Dona da Érica. Geni, parabéns, viu, Dona Geni? Votos aí de muitos e muitos anos de vida. Muita saúde, muita felicidade. Quem tá fazendo festa pra senhora aqui no nosso programa é a sua filha, que muito carinhosamente mandou um recado aqui, tá bom? Então, nós aqui do programa e a sua filha, fazendo festa, tá bom? A senhora é amada, a senhora é muito querida, viu? Parabéns. E aí, Diva? Vamos lá, Lucinho do Maracaibo tá mandando bom dia. Oi, Lucinho. O Paulo da Cruz Estiva também mandando bom dia. Oi, Paulo. Marlene Frediani também está aqui com a gente, Pedro. Eu já falei o bom dia da Marlene? Isso, já falou. Toda gentileza bem-vinda, todo carinho, abraço, todo bem dizer é sagrado. É verdade. Valeu. A dona Isabelzinho também está aqui com a gente. Oi, Isabel. A Angélica Monteiro. Oi, também. Angélica. Bom dia, Pedro. Bom dia, Dino. Deus abençoe essa segunda-feira, que seja um começo de semana abençoado. Faz um favor pra mim, manda um alô pra mim aqui. É o Araquém, tá na sintonia, Pedro. O Araquém, meu amigo Araquém. Aquele abraço, obrigado aí pela sintonia. Bom dia, Pedro, bom dia, Dino. Estou sempre na escuta. Eu tô rouco aqui, rapaz. Calma, Pedro, calma. Você tá emocionado por causa do jogo de ontem? Não, que eu gritei muito ontem. Eu imitei muito um tigre e fiquei rouco. Você consegue fazer hoje ainda, não? Não, tô rouco. Então tá bom. E o tigre quando viu o gatinho? Aí o tigre falou pro gatinho assim: Ô gatinho, o que é que o Palmeiras não tem? É mude? E o gatinho: não! Mude? Não! Fala sério, Pedro. O gatinho, o que que o Palmeiras ainda não tem? É mundi? Meu Deus do céu, eu só tô jogando o gato na parede. É brincadeira, gente. Eu vou ouvir o Pedro nada. Que isso. Pedro, a dona Cristina lá do Santa Terezinha tá aqui com a gente na escuta. Oi, né? Dona Cristina. Ela falou: olha, vocês são anjos da minha vida. Ô, querida. Estou muito feliz porque minha mamãe já tomou a vacina hoje. Ah, graças a Deus. Ela tem 90 anos, é a dona Genésia de Moura. Graças a Deus. E já passaram as datas também para as outras doses de imunização, Pedro. É engraçado que ela passou aqui, mas além da dose que a mamãe dela tomou, ela passaram mais duas datas para ela aqui, parece? Para a segunda dose. Entendi. Duas datas não, uma foi hoje. Isso. E daí ela vai para a segunda mesmo, dose. É isso mesmo, no mês de março ela até passou aqui para a gente, exatamente, Pedro. Exatamente. Vamos lá. Olha, Aranha, do Oswaldo Aranha. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Pedro. Bom dia. O Aranha da Oswaldo Aranha. Isso. Ele é dono do bairro. Ele é, com certeza. É. Pedro, ele tá perguntando aqui, quantos foram os resultados do jogo de ontem? Então, ontem teve um jogo só pelo Campeonato Brasileiro. É. O Bragantino empatou com o Flamengo 1-1. Ah, tá. E o melhor jogador em campo foi o Cleiton, goleiro do Bragantino. Porque senão era para ser 4 pro time do Flamengo. Com certeza. Também o volume de jogo, né? Ele mandou essa música, não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Ah, essa além do... Eu pensei que ele ia falar qual o jogo de ontem. É... Tá falando Palmeiras. É... Ah, bom, pensei que já tinha mudado o assunto, né? Que teve o Bragantino e o Flamengo. Isso, o único verdade. Jogo do Campeonato Brasileiro, né? Uhum. Mas teve o Palmeiras, né? O Aranha mandou a música? Mandou a música, deixa eu tocar de novo aqui. Ele mandou essa música, eu ouvi então, aqui, vamos lá, vamos. Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Viu? O Aranha se cuida aí, viu? Não, mas ele ontem na internet, colocaram a foto do distintivo do Palmeiras assim, e um monte daquele tempero, como é que é o nome, não? Tempero? Lembrei. Ah, o cheiro verde. Cheiro verde. não queria, tá, Pedro? Eu não queria, mas eu vou aproveitar o seguinte, o Hélio, da Vila São José, tá aqui com a gente, ele manda aqui um bom dia para todos, ele escreveu, não tô falando a mais ou a menos, Uhul, rindo muito, Pedro. Eles estão verdes ainda. Ele escreveu assim, acho que em campeão depois que amadureceu. É, daí ele falou isso aqui. Daí ele aproveitou, só para dar um toque naquilo que você tinha comentado sobre futebol brasileiro, ele falou assim que é muita frescura hoje em dia. É, ele falou isso aí. O time lá, você vê o time do México, lá eram jogadores profissionais, né? Sim. Empenhados numa disputa. Uhum. Aí o Brasil vai lá com um time preguiçoso, parece que tinha comido uma feijoada, né? Lento, pesado, sem inspiração, e tirando o lado lá, né, de todo mundo, cabelinho pintado de loiro, uhum. Né? Ah, meu Deus do céu. O Edson, da Chácara do Visconde? Mas deve ter sido aposta, né, se for campeão da Libertadores, vamos pintar o cabelo de loiro. Ah, mas, é, sei lá, Pedro. É. Edson, da Chácara do Visconde. Pedro, como é que lá, o... Gabigol, o cabeleta vermelho? Tá, do Flamengo. Esse também é outro que... Ele joga, Pedro, é um bom jogador. Mas tem hora que... Não sei também, viu? Sei lá. Bom, Pedro, faz tempo que o Brasil não é, né? Falando sobre aí, os jogadores, o time. São vários fatores. Um deles é a educação. Disciplina, dispositivos eletrônicos que fazem nossas crianças ficarem mais sedentárias. Antes não existiam essas coisas, assim sendo, as crianças praticavam esportes, no caso futebol, em qualquer terreno de terra batida. Isso é verdade. Mas é verdade. Hoje, é verdade. Cara, você não joga bola, não, quero jogo na internet. É. Quero jogar na internet. Uhum. É verdade, não? É. Então é difícil, é mesmo, né? Não é mais isso em qualquer parte do Brasil hoje. Com, tem com isso, certeza. Né? É isso daí. Oi. Vamos só para a última. Pode ser? Manda. Tá, eu tô pegando aqui o mensagem de áudio. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Foi o Edson, foi o Hélio, deixa eu ver aqui. É o Leandro da Cidade de Deus. Eu tô esperando só aqui o nosso queridinho amigo aqui, o nosso computer. Aqui. Mensagem de voz do Leandro. Vamos ouvir? Alô, Leandro. Vamos lá. Bom dia, Pedro Luiz. É o DJ Lelê do grupo. Ah, amigo do rádio. Ô, Pedro Luiz. Ui. Tô aqui já na sua sintonia, meu Obrigado, amigo. Obrigado, meu amigo. E manda um abraço pra galera do grupo. Ah, amigo do rádio. É isso. Todo mundo na sua sintonia. E tá, a audiência tá subindo, subindo. Ô, maravilha. Tamo junto, que Pedro continue Luiz. Assim. Já estou aqui já, meu amigo. Abraço. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Tudo de bom, meu amigo. Né? Aquele abraço. Um abraço pro Claudião lá. Né? Pro Carvão. Alô, Claudião. Alô, Pedro Luiz. Alô, meu amigo. Tchau, obrigado. Tchau. Tudo de bom. Tudo de bom para você também. Agora 10 horas e 52. Bom dia, amigos do rádio. Bom dia. Na loteria é uma questão de sorte. E comprar tintas e material para pintura pelo menor preço é o quê? É questão de ir ao lugar certo. Grupo Tintas Taubaté, há mais de 40 anos, uma referência em material para pintura. As melhores marcas nacionais importadas na quantidade que você precisar. 5 lojas, com equipes orientadas pelas principais fábricas, porque ter informação correta na hora de comprar é tudo que você precisa. Tintas Taubaté, lojas em Taubaté e Pindamonhangaba, a gigante do ramo. A Defesa Civil informa. Receba gratuitamente os alertas meteorológicos da Defesa Civil em seu celular. Basta enviar um SMS com o CEP de sua residência ou de seu interesse para o número 40199. Pode ser sem traço e sem ponto mesmo. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser, mas lembre-se, deve ser enviado apenas um por mensagem. Esse serviço funciona em qualquer tipo de celular, não precisa ser smartphone. Com esse cadastro, você receberá em tempo real as condições do clima e outros fatos relevantes que estão ocorrendo na sua região e que podem impactar na sua rotina. Dessa forma, você ficará sempre atualizado com o que de mais importante está acontecendo ao seu redor. Defesa Civil do Estado de São Paulo. A Defesa Civil protege você. A

prendi meus lábios em seus lábios. E quanto mais eu lhe beijava, mais amor eu lhe entregava, mesmo assim não quis ficar. Eu tentei, mas não mudei seu sentimento. Parece até que foi castigo por você, meu grande amigo. Ela foi se apaixonar, mas ela fez. Ela não quis ficar comigo e foi você. E ela escolheu. Se ela quer um novo sonho pra viver, é um direito seu. Eu só preciso admitir e compreender que não deu certo. Faz ela feliz, não a censure se ela foi te procurar. Eu a deixei partir, melhor amigo que você sei que não há. Não tente impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar. Faz ela feliz. Legal, tá aí o túnel do tempo, Dino Machado. Voltamos ao ano de 2000, Pedro Luiz. Agora, 11 horas e 2 minutos no Vale, 11 e 2. Tem mais opinião aí do futebol brasileiro? Não? Deixa eu ver, eu tô achando, Pedro, não ouvi, mas eu tenho quase certeza que o Antônio Salles deve estar falando disso. Então vamos lá. Vamos ouvir. Alô, Antônio Salles. Tenha um ótimo dia aí, Pedro Luiz, pedindo a todos os ouvintes da Rádio Cacique e Taubaté uma boa segunda-feira para todos, hein? Pedro Luiz, oi. Menos beleza e mais futebol. Tem que ser que é perfeito, tá perfeito, né? Se é jogar futebol, esquecer a beleza. Fazer o que eles sabem fazer, ó. Futebol é jogar futebol, agora concurso de beleza é outra parte. É, tá aí o Antônio, né, com a sua crítica. O Paulo Sérgio dizendo, bom dia, meu amigo, o Brasil deixou de ser o melhor futebol desde que começou a pagar-se muito bem para jogadores e fazer contratos longos. Masa. E aí falou, Pedro? É só ver o nível do brasileiro, né? E como o novo formato do Mundial, aí que nós não vamos ganhar nunca. Né? Você tinha comentado semana passada, você lembra? Porque agora de 4 em 4 anos, o Mundial, ele vai ter todo ano, da forma como é. Mais de 4 em 4 anos, ele vai servir como... É, antigamente era a Copa das Confederações. Isso, era isso mesmo. Que é para fazer teste no país, de estádios, etc. Né, e daí vai ser disputado um campeonato mundial com o mesmo número de clubes, ou seja, que seria um campeonato mundial de seleções. Seriam 24 clubes. Aqui no continente, aqui no continente sul-americano, são 6 seleções. 6 times, né? 6 times. Qual será o critério para escolher esse time? Uma, claro, mas deve ser o da Sul-Americana e da Libertadores, da, né? Libertadores. Isso, né? Eu acho que sim. Da Libertadores. É. Mas estão falando aí que vão convidar os campeões aqui, viu? Corinthians, São Paulo. Ah, é? Pra esse campeonato. Ou seja, o Corinthians vai ganhar mais um se ganhar a Libertadores, né? Aí o pessoal destrói. É. Já fala um monte, né? Por causa disso. Aí né? Não. Né? Já fala um monte por causa disso. Gente, tô brincando, viu, gente? Tô brincando. Isso não é notícia, né? Isso é uma piada, tá bom? Mas de repente, né, Dino? De repente, né? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? 11 horas e 5 minutos. Amigos que estão acompanhando essa programação campeã desta rádio maravilhosa, eu quero falar com vocês, quero passar um recado muito importante, principalmente para quem está sofrendo com dores. Dores pontuais ou dores crônicas, como uma bursite. bronquite, uma tendinite, um esporão, um bico de papagaio, uma dor no nervo ciático, uma hérnia de disco, você precisa conhecer o poderoso Creme MD. 0-11-3935-0904. É um produto que está no mercado brasileiro há quase 16 anos. Composto aí com mais de 20 ervas naturais. Essas ervas naturais liberam de 3 a 4 substâncias analgésicas que tiram as dores e as substâncias anti-inflamatórias, que é o mais importante, porque com elas você vai fazer o tratamento da inflamação e ocasiona dor. 0-11-3935-0904. Há quase 16 anos no mercado brasileiro, trazendo qualidade de vida para milhares e milhares de pessoas que sofrem com dores pontuais e principalmente dores crônicas. Conheça o poderoso Creme MD. Você que está ouvindo a nossa programação especial, vai ligar agora na central do Creme MD, porque é só lá que você encontra o nosso poderoso produto. 0-11-3935-0904. Eu repito, 0-11-3935-0904. Vai comprar dois potões do Creme MD, porque não é potinho não, é potão, é Creme MD mais. Compra dois potões do Creme MD com desconto, porque está ouvindo a nossa programação, e ainda por cima leva mais um potão de presente para terminar o tratamento completo. Quem tem que ir embora da sua vida é a dor. Não é a sua vida que tem que ir embora, não. É a dor que tem que ir embora, e ela vai com o poderoso Creme MD. 0-11-3935-0904. 0-11-3935-0904. A Defesa Civil informa. Receba gratuitamente os alertas meteorológicos da Defesa Civil em seu celular. Basta enviar um SMS com o CEP de sua residência ou de seu interesse para o número 40199. Pode ser sem traço e sem ponto mesmo. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser, mas lembre-se, deve ser enviado apenas um por mensagem. Esse serviço funciona em qualquer tipo de celular, não precisa ser smartphone. Com esse cadastro, você receberá em tempo real as condições do clima e outros fatos relevantes que estão ocorrendo na sua região e que podem impactar na sua rotina. Dessa forma, você ficará sempre atualizado com o que de mais importante está acontecendo ao seu redor. Defesa Civil do Estado de São Paulo. A Defesa Civil protege você. Informativo Cacique. A Prefeitura de Taubaté informou na sexta-feira que irá adotar a progressão para a fase laranja do Plano São Paulo, conforme autorização do governo estadual, mas que vai manter o lockdown da madrugada na nova etapa de quarentena contra a Covid-19. Agora, com a progressão, o toque de recolher deve ter uma nova possibilidade com o funcionamento do serviço de delivery de alimentação no período das 11 horas da noite às 5 horas da madrugada. A fase laranja permite a reabertura do comércio em geral, de shoppings, restaurantes, salões de beleza, barbearias, serviços e academias. Bares ainda devem se manter fechados. Pelo decreto assinado pelo prefeito José Saldi do MDB, os estabelecimentos comerciais poderão funcionar por até 8 horas consecutivas, entre as 6 da manhã e 8 horas da noite, com capacidade máxima de 40%. Rogério Veloso, para o jornalismo da Rádio Cacique, a informação na medida certa. Cacique! YK 673, Rádio Cacique de Taubaté Limitada, operando em 1160 kHz. Cacique, uma das emissoras coligadas. Cacique, o amor da cidade. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Na, na, na, na, na, na. trilha sonora desta segunda-feira. Vamos lá então, Pedro. Voltamos ao ano de 1994 com Inner Circle Games People Play. E vamos falar de saúde no programa, sempre em nome do Laboratório Oswaldo Cruz. Vem aí o Dr. Ondi Fontes. Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde é seu maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Atendimento particular e convênios de segunda a sexta das 6:30 às 19:00 e aos sábados das 6:30 às 12:00. Visite uma das unidades de atendimento Oswaldo Cruz, em Taubaté, Rua Urbano Figueira, número 100 Centro e Avenida Independência 650 Independência, e ganhe um cartão de benefícios Econ Life para você e sua família, que possibilita acesso aos serviços particulares de saúde a preço justo. Laboratório Oswaldo Cruz. Sua confiança, a nossa maior conquista. Ligue 2123-9200. 11:11, alô, doutor Andrei Fontes. Bom dia, doutor. Bom dia, Pedro Luiz e ouvintes da Cacique. Frente a uma ameaça, as pessoas reagem das mais diversas maneiras. E grande parte delas reagem com medo ante a ameaça que está acontecendo. E isso nós vemos no dia a dia, ante a pandemia do coronavírus. Muitas pessoas com excessivo medo, muitas exercitando a negação. Não, isso não pode acontecer comigo. A pessoa chega ao consultório e o quadro clínico é de Covid-19. Não tem a menor dúvida. Para as pessoas, tamanho ou pavor, que começam a negar, não, isso não pode ser, isso deve ser um resfriado, é porque eu dormi sem camisa, é porque eu dormi perto do ventilador, quando na verdade o quadro está mostrando que não tem nada disso. É simplesmente, ela contraiu o Covid-19, que não é o fim do mundo. Cerca de 90% das pessoas que contraem o Covid-19 evoluem muito bem e não precisam internar-se. E algumas com sintomas leves, muitas com sintomas um pouco mais acentuados. Apenas 10% tem sintomas mais sérios e talvez 5% precisa se internar. E desses 5%, um percentual daquelas que têm comorbidade e têm um risco maior nas complicações, infelizmente algumas acabam falecendo. O que é um número muito alto face há um número alto de pessoas que estão infectadas. Daí a importância das pessoas não se deixarem vencer pelo medo e nem entrarem em depressão, como nós vemos atualmente. Muitas pessoas deprimidas, muitas por praticarem o isolamento social, não estarem saindo de casa, outras por terem prejuízos financeiros, por testar o seu ramo de atividade, seu negócio, enfim, uma série de fatores. E isso é péssimo, porque a depressão e o medo fazem baixar a imunidade, facilitando assim que a pessoa se infecte pelo coronavírus, tendo o Covid-19. Daí a importância de reagirmos com cautela, sim, praticando todos aqueles cuidados que temos que praticar, mas sem medo, porque na maioria das vezes a doença, se acontecer, vai evoluir bem. É isso aí, meus amigos. Continuamos à disposição com o WhatsApp do nosso consultório, que é o 996-1205-9174. 996-1205-9174. Ou com o telefone fixo, que é 3621-2909. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, doutor. Muito obrigado, doutor Ondi Fontes. Eu tenho aqui reflexão para você pensar de Martin Luther King Jr. Aprendemos a voar como pássaros e a nadar como peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. É isso. 11:15. Material elétrico é coisa séria, meu irmão. Eu não faço gambiarra, não me meto em confusão.

comanda. De onde é? Está lá no fundo do baú. Com certeza, Pedro. Voltamos aí ao ano de 1961 com John and Belmont, Runaround 2. Legal, hein? Legal, para matar a saudade. Com certeza. Imagina aquele, 1961, as músicas eram de um jeito, né? Daí chega o cidadão cantando esse ritmo, né? É mais ou menos aqui quando nós tínhamos aí a normalidade das flores, aquelas músicas românticas, daqui a pouco apareceu um funk, não? Pois é. Ah, é, na verdade, é o susto que leva. Com certeza, Pedro. Com certeza. Mudou totalmente o ritmo. Completamente. Né? Completamente. Legal. 11 horas e 21, mas a juventude, nossa, imagina, estamos tocando para aquelas meninas lá de 16, 17 anos, todas com conguinha. Fala sério, Pedro. Aqueles vestidos rodados, né? Aham, é isso mesmo. Meio, não é? Meia... Meia soquete que fala? Meia soquete, né? Aquelas coisas do... lá, não é nem do meu tempo, viu? Porque 61 eu tinha o quê? 4 anos de idade. Não, nem pensava. 11 horas e 22, no Vale 11 e 22. Vamos com a WhatsApp da Cacique. WhatsApp 99137-4717. 99137-4717. Vamos lá, vamos lá. Você quer uma má notícia, Diego? Ai, ai, ai, Pedro. Daqui a pouco eu vou comentar aqui no programa, viu, Diego? Ah. Petrobras aumenta preços da gasolina, diesel e gás de cozinha até 8,2%. Que legal. Mais um aumento. Que legal. Mas daqui a pouquinho a gente vai comentar, tenho aqui o comentário, a crônica, né? Uhum. Do nosso programa que vai falar sobre isso. Antes, vamos registrar a nossa audiência. Vamos lá, Pedro. Tenho aqui a Dignane de Fátima. Tá mandando mensagem de voz aqui pra gente, Pedro. Alô, Dinani. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes, a todos do grupo Amigos da Rádio, todos os patrocínios e a todos os ouvintes. Um abração para todos de A a Z. Que Deus abençoe a todos vocês, que a audiência continua subindo. E vai, Corinthians! Opa! Fica com Deus. Aquele abraço, meu amigo. Obrigado. Vai, Corinthians! É nóis. Ah, deixa eu ver aqui. Bom dia, Pedro. Bom dia, Dino. Olha, sobre a enquete de hoje, na minha opinião, não somos os melhores do mundo. Ainda mais acredito que podemos ser... ainda mais acredito que podemos ser a volta. Se houver mais esforço e também em ambas as partes. Quer dizer, ela está comentando aqui, a Celia da Cidade de Deus, que não somos mais, mas poderemos ser. Voltar a ser, claro. Lana Simeão. Sim, está mais do que provado há tempos que os jogadores fazem pose, mas jogar mesmo não, está dizendo aqui. É a enquete de hoje. Pois não, Dino? Cláudio do Carvão, mensagem de voz também aqui pra gente, Pedro. Alô, Cláudio. Bom dia, Pedro Luiz, meu grande amigo. Bom dia a todos os ouvintes da Cacique, toda a equipe. Dá um bom dia também pra Dona Maria Aparecida, a Nice, todos os amigos do rádio, o Leandrão tá lá escutando. Ô, Pedro, foi a enquete, eu acho que depois que passou o empresário mandar no futebol, acabou o futebol. Ô Pedro, sumiu uma cachorrinha de um amigo meu, aqui na Independência, no Jardim das Nações, uma cachorrinha amarelinha, que ela tem uma estrelinha vermelha, branca na testa. Se alguém souber, só dá um alô pra nós aí. Valeu, Pedro, é o Cláudio. Manda foto pra gente no Facebook aí que a gente coloca também, tá? É Pedro Luiz Belisqui. Ou então manda aqui pelo WhatsApp que a gente coloca, tá bom? Seria interessante. É isso daí. Pedro, bom dia, Dino. Soninha do Barreiro. Tô aqui na sintonia, ok? Ok. Deixa eu ver aqui. Benjamin, Jardim Satélite, São José do Campo. Benjamin, Jardim Satélite, aquele abraço. Tá mandando aqui um abraço. Falou que trabalhou aqui entre os anos de 1985 e 1987, Pedro. Tá mandando aqui. Eu vi a foto dele aí, não me é estranho, não. Vou mandar pro Rogério. O Benjamin. Isso. Trabalhou aqui na Rádio Cacique. 97? Entre 85 e 87. Ah, 85 e 87. O bicho ali não é estranho, rapaz. Eu estive aqui em 88. Ele trabalhou aqui com a chegada do Pio. Uhum. O Pio de Oliveira chegou aqui em 87, 88, então Benjamin trabalhou com o Pio. Grande abraço, Benjamin. Está aqui na sintonia. O Pio que já partiu, já. Infelizmente, uhum, né? Com certeza. Exato. Ih, rapaz, Antônio Salles mandando mensagem de voz de novo? A segunda, você sabe que é perigosa. É, eu fico meio... A primeira, né? Agora a segunda, vamos ver. Toma cuidado. Vamos ver. Bom dia, Pedro. O brasileiro precisa voltar a fazer o de melhor, que é o futebol e o carnaval, que sempre fez o de melhor, né? Então, precisamos voltar a isso. Cada um que, na sua função, fazer o melhor. Se é para ser um jogador, seja o melhor. Mas a pessoa quer ganhar dinheiro, rapaz, e pegar todas, né? Jogador de futebol não é fácil, não. É de jeito nenhum, é que nem radialista antigamente. O que que seu namorado foi radialista? Não vai namorar, não. Mas por que, pai? Radialista não é bom. Lembrei da musiquinha do não tô fazendo uma paródia dele. Tipo assim, ó, pai, eu quero me casar, então me diga com quem? Com radialista. Com radialista não vai casar, não. Por quê? Radialista, liga o microfone, vai querer ligar. Boa, Pedro. Deixa quieto. Mas isso antigamente, agora tudo comportado, né? Mas também ganha pouco, né? Ganhava muito, né? Ai. Deixa eu mandar um alô aqui, Pedro. Para dona Alcione do Bairro da Estiva também tá na cidade. Hoje é um horário que não quer namorar com o radialista. Você vai trabalhar aí. Passa reto. Esquece, pode esquecer. Não quero dificuldade na minha vida, não. Né? Eita, nós. Dona Alcione também da Estiva tá aqui com a gente, tá, Pedro? Dona Alcione, aquele beijo aí, fica bem aí, tá bom? É. Meus amigos, 11 horas e 28, eu tenho aqui o nosso comentário. Eu tenho aqui a nossa crônica do dia. Não que eu tenha razão, é uma questão de opinião. O problema da gasolina, o problema do combustível. Eu quando vejo uma nota dessa, eu fico muito chateado. Petrobras aumenta preços da gasolina, diesel e gás de cozinha até 8,2%. Sabe por que eu fico chateado? Eu fico chateado porque a gasolina não é para quem anda de carro. Pesa para todo mundo. Não pesa só para quem vai lá, aí vai colocar gasolina para passear, não vai poder mais passear. Não vai poder rodar mais. O problema do combustível, né? É o diesel, que envolve o transporte, as rodovias, e o gás de cozinha, né? Que é a dona de casa que paga esse preço. É muito ruim, mas muito ruim mesmo. Eu me lembro, porque agora é conforme o dólar, né? O dólar sobe, ele sobe no preço da gasolina, né? É como se o preço da gasolina hoje, ele é um pouco menos que um dólar. Mas tá caro, ó, tá alto o dólar. Ele é um pouco menos que um dólar, né? Um dólar está 5 alguma coisa. O preço da gasolina está 4 alguma coisa, 4,20, né? Mas essa balança que o governo e a Petrobras usa, e eu fico de olho porque o governo tem que colocar a mão nisso. A política dos preços passa pelo governo. Fica muito fácil, Dino, quando você coloca a culpa. O Brasil tem que parar de colocar a culpa, né? Porque não é problema. Ah, Petrobras, eu já vi isso lá no Facebook. Tá caro assim porque a Petrobras foi destruída pela esquerda. Gente, é outro assunto. É outro assunto, não tem nada a ver com o problema de corrupção, com o problema e tal. Petrobras hoje, ela continua como empresa, ela continua com o seu petróleo e ela continua trazendo o petróleo do exterior. Tá? Ela utiliza o petróleo aqui do Brasil e o petróleo do exterior. O petróleo do Brasil, pouca gente sabe, ela exporta. E ela compra o petróleo, né? Ela compra o petróleo, mais ou menos assim, a grosso modo. É terrível. Agora, antigamente já era assim. Antigamente também se baseava no preço do dólar, porque o barril do dólar o barril do petróleo é pelo dólar. Então a variação é a mesma. Só que lá atrás tinha uma política de correção que eu acho adequada e ela tem que voltar. É você fazer a média de 2, 3 meses. Qual é a média? A média nos últimos 3 meses subiu 20%. Tá? Então você já sabe qual aumento que você vai ter, né? Agora o problema é a semana toda, 8% daqui, 4% dali, 10% dali. O que que acontece? Nós estamos no Brasil, né? O Brasil, quando começa a falar que vai subir aqui, o pessoal já aumenta em casa, já aumenta na prateleira. Olha, vamos aumentar que já vai vir esse aumento aqui. Você não vai conseguir comprar esse produto pelo preço que você comprou, você já vai ter que tirar o preço. Quer dizer, nem veio a correção ainda. Naquele litro de gasolina, por exemplo, ou naquele botijão de gás, não veio o aumento ainda na prateleira e você já sente no posto de gasolina, na prateleira, essa diferença. É o problema do pessoal não querer perder. Ah, mas daí como é que o povo... Não, aí o povo se vira. Aumenta o preço lá. Porque depois a gente não vai conseguir comprar. Mas peraí, você comprou aquele produto por um preço. E você está corrigindo ali infinitamente mais do que o que é normal para o seu ganho. Que é na faixa de 35%, 40%. Hoje o cidadão, para tocar uma empresa, ele tem que colocar esse valor, como sempre foi no comércio. Ele comprou por mil, né? Ele comprou por R$1.000, ele vai vender por 1.200, 1.300 aquele produto, Odino. Por quê? Porque naquele produto lá está tudo embutido. Nesse dinheiro que ele vai colocar, está o salário dos funcionários, e não é só o salário que paga, é o salário que você precisa recolher. A gente lembra aqui que cada salário do Brasil fica 116% a mais para o empregador. Isso não mudou, né? Ele paga R$1.000. Ele tem que guardar naquele funcionário por mês 1.050, 1.060, o Dino, de impostos, porque ele vai ter que pagar imposto por aquele funcionário ali em matéria de previdência, em matéria de 13º, em matéria de férias e tudo mais. Lá na frente ele vai ter que ter esse dinheiro. Então ele tem que guardar. O grande problema no Brasil é que o pessoal não tem dinheiro, paga o seu, fala, eu vejo depois. E depois, se vê depois, aperta lá e ele manda você embora. E não é culpa sua, ela é só guardar o dinheiro. Ela só tem uma administração. Mas não é assim, não. O povo aperta aqui, não, vamos lá, depois vai lá. Eu não tenho dinheiro para guardar, eu tenho que ter dinheiro para pagar as contas. Então funciona assim. Instabilidade, esse é o termo, né? Então eu fico muito chateado quando eu vejo uma notícia dessa, porque todo pesa em todo mundo. Mas o que está faltando, Pedro? Está faltando ação de governo. Desculpe a sinceridade, mas está faltando ação de governo. De um modo ou de outro, está faltando ação do governo. O governo anunciou semana passada, semana retrasada, que ia mexer no ICMS. O que aconteceu com os governadores? Todo mundo gritou, né? Uhum. Onde já se viu e não sei o quê, não sei o que lá, os estados, sei lá. Hoje o Bolsonaro deu uma declaração. Eu nunca falei que ia mexer no ICMS, mas falou semana passada. Eu nunca falei, não vou mexer no ICMS. Então, disse, não disse, vai e volta, sabe? Ah, vamos lá, voltamos, pronto, não vamos mais. Então, essa instabilidade é que realmente prejudica. Eu gostaria que, de uma forma geral, houvesse um controle. a verdade é que o Brasil não tem planos, não tem estratégia, já faz algum tempo. Ah, mas é a Covid e coisa e tal. Não, não é a Covid. Covid atrapalhou o mundo inteiro, atrapalha o Brasil também, não tenha dúvida nenhuma. Mas você, é nessas horas ruins, Jodiano, é numa situação realmente trágica e nas horas ruins, é que você vê um grande líder, um grande governo, independente de quem esteja no governo, tá? Independente. Ele tem que mostrar força, ele tem que mostrar liderança, e boa liderança, liderança que agrade a todos. Que agrade aquele que paga, que agrade aquele que recebe. Se ele agradar só quem paga, ele vai descontentar parte do país, e uma grande parte do país. Se ele trabalhar só por quem recebe, ele vai atrapalhar economicamente o país, porque ele não está pensando em quem paga. Ele tem que pensar nos dois, sempre nos dois. Agora, meus amigos, tudo que a gente bate um papo, conversa aqui, é uma questão de opinião, tá bom? Apenas opinião. É o meu modo de pensar, a minha forma de pensar. Não sou o dono da razão. É importante que você também tenha a sua opinião, o seu pensamento. Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde, o seu maior patrimônio. Quem ama, cuida. E faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Atendimento particular e convênios de segunda a sexta, das 6h30 às 19h. E aos sábados, das 6h30 às 12h. Visite uma das unidades de atendimento Oswaldo Cruz. Em Taubaté, Rua Urbano Figueira, número 100 Centro. E Avenida Independência, 650 Independência. E ganhe um cartão de benefícios Econ Life. Para você e sua família. Que possibilita acesso aos serviços particulares de saúde a preço justo. Laboratório Oswaldo Cruz. Sua confiança, a nossa maior conquista. Ligue 2123-9200. Pinili Corretora de Seguros. Há mais de 20 anos atendendo Taubaté e região. Trabalhamos com as principais seguradoras do Brasil. A Pinili Corretora de Seguros trabalha com seguros de automóveis, residenciais, empresariais e de pessoas. Pinili Corretora de Seguros. Rua Vitória Régia, Campos Elíseos, número 1340, Taubaté. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone 3633-6799. 3633-6799. Ou pelo WhatsApp 99718-1512. 99718-1512. Pinili Corretora de Seguros. Pinili Corretora de Seguros. Um bom dia de verdade começa assim. Abro a janela pra amanhã entrar. A família reunida, meu café pendente. Num instante eu vou preparar. Que delícia! Café pendente, que gostoso que é. A Defesa Civil informa. Receba gratuitamente os alertas meteorológicos da Defesa Civil em seu celular. Basta enviar um SMS com o CEP de sua residência ou de seu interesse para o número 40199. Pode ser sem traço e sem ponto mesmo. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser, mas lembre-se, deve ser enviado apenas um por mensagem. Esse serviço funciona em qualquer tipo de celular, não precisa ser smartphone. Com esse cadastro, você receberá em tempo real as condições do clima e outros fatos relevantes que estão ocorrendo na sua região e que podem impactar na sua rotina. Dessa forma, você ficará sempre atualizado com o que de mais importante está acontecendo ao seu redor. Defesa Civil do Estado de São Paulo. A Defesa Civil protege você. Santa Casa, saúde, é o plano que funciona quando você precisa. É proteção pra sua família, é mais tranquilidade pra você trabalhar. Saúde que a gente precisa pra viver bons momentos na vida. Santa Casa Saúde é o plano que funciona quando você precisa. Restaurante. Restaurante Tom San, 41 anos de tradição da culinária chinesa, com toque bem brasileiro. Pratos executivos, com entrada mais prato principal, mais refrigerante. São 20 opções para você escolher. Frango a passarinho com alho, peixe fatiado no molho de tomate, ou macarrão com carne, frango e legumes. Deu água na boca, não é? Então estamos esperando por você, também no delivery, 3633-6300, ou no WhatsApp, 99125-6500. Tom San, de terça a sábado no almoço e de terça a sexta no jantar, exceto feriados. Tom San, bom apetite. Trilha sonora de novo. Com Bryan Adams, aqui no nosso Túnel do Tempo, voltamos ao ano de 1983. Bryan Adams com Strength from the Heart. Isso é muito bom, né? Isso é muito legal. Olha, eu tenho aqui uma piada da hora. Quem mandou foi Marlene. Oh, Marlene, aquele abraço, viu? Lá no clube, viu, Dino? É? É. Eita, nós. O cara chegou do clube e o porteiro falou, boa noite, senhor Thiago. Como é que o senhor tem passado? É. Aí a esposa falou, ué, mas ele te conhece? Sim, nós jogamos bola junto. Aí ele vai no bar, o bar também fala assim, vai de break hoje, ô Thiago? Aí a esposa, e esse, conhece de onde? Ah, esse barman aí? Ah, joga boliche comigo, amor. Ah, então tá bom, mas acho que meio assim, né? É. Aí, o stripper passa perto dele. Eu falei, daí, Tiaguinho, vou fazer aquela dancinha especial que você gosta, hein? Aí a esposa nervosa arrasta o Thiago pro táxi, falou, vamos embora daqui agora. Arrastou o Thiago pro táxi. Quando ela entrou no táxi, tá aqui se tava com a cara assim, e aí, Tiagão, mesmo motel? E arrumou uma feia hoje aí. Nota pra piada, né? Nota 8,5, Pedro. Nota pro tapão que o Thiago levou na cara. É, pra aprender, filho. É pra aprender. Ai, meu Deus do céu. 11 horas e 44 no Vale do Paraíba. Vamos com o WhatsApp da Cacique. WhatsApp 99137-4717. Então, Dino, mas antes eu quero dar aquele recado para o meu amigo, minha amiga, que é aposentado, uhum, que está acompanhando o nosso programa, então é pensionista, está precisando de dinheiro, gente. A gente está sempre indicando aqui a nossa querida Kelly Dourado, viu? Porque a Kelly Dourado tem muitos e muitos anos aí de atendimento, tem experiência, é honesta, pessoa honestíssima, pessoa que vai fazer realmente um trabalho maravilhoso para você, né? Que está precisando do dinheiro, mas você está precisando de gente honesta para que te atenda, né? Para que você fique tranquila. O dinheiro você não pode, porque dinheiro você compra, né, gente? Sabe o que é isso? É comprar dinheiro, né? Você está precisando agora, você compra dinheiro, você vai pagar parceladamente e tudo mais. Agora, você tem que ser uma pessoa honesta, né? Porque você sabe que tem muita gente aí e passa o coitado do aposentado para trás, né? Porque promete, como é que é? Muitos fundos e não consegue depois. Sim. E daí o cidadão fica com a conta para pagar. Então, muito cuidado nessa hora, procure gente honesta, né? Por exemplo, a Kelly Dourada, sim. A Kelly Dourado tem aqui, porque ela é dourada também, né, Dilma? Uhum. Ela tem realmente um atendimento excepcional. Então, por gentileza, entre em contato com a Kelly. Qual é o endereço, Dilma? Vamos lá, Pedro, o endereço é Rua Jacques Pérez, 509, no centro da cidade. E qual o telefone? E temos aí dois telefones para você entrar em contato lá com a Kelly Dourada. Anote aí, é o 3631-5548 e o 981-622541. 981-622541 e você pode fazer a sua agenda, agendar a sua visita também aí com o pessoal da Kelly Dourado, Rua Jacques Félix, 509, no centro da cidade, Pedro. Tá precisando de dinheiro? Você tá precisando de dinheiro? Fala com essa Kelly. 11:46, quem é que tá passando por aqui, Diego? Ditinho da Independência, mandando mensagem de voz aqui pra gente, Pedro. Ô, Ditinho. Vamos lá. Seja bem-vindo. Ô, Dino Machado, meu amigo Dino Machado, Pedro Oi. Luiz, ao comando dos feras da Rádio Cacique do Caiguaté. Muito obrigado, Ditinho. Meus parabéns pelos trabalhos e eu assinei de mandar aí um áudio ao vivo para você falando que a gente vê muito comentário aí, né, sobre situação de preço, sobre situação de Petrobras, situação de Mensalão, e vocês mais que inteirados no assunto. O que entristece a gente, Dino, é saber que o Brasil é um país rico em audiência, rico em poder e está na mão de corrupção. A corrupção não é aquela que está, é a que está agora para vir pior. Entendeu, Dino? E vocês aí de linha de frente, meus parabéns. Estou desafogando. Estou aqui com o radinho ligado, estou ligado em você. Falou, Dino? Obrigado. Lá no fundo, um abraço, meu amor. Obrigado, Dino. Obrigado, Ditinho, um abraço. Lá no fundo você viu, né, gargalhada lá, que era da piada lá. Do, direitinho. É que ele falou e apareceu lá a piada que nós contamos aqui, isso, né, Diana? Isso mesmo, Pedro. Você deu essa gargalhada, o pessoal pergunta se é você que dá essa gargalhada, Diana. Não. Não, é gravado, é gravado. Mas não, o Diana, ele é pior que essa. Um pouquinho. E aí? Vamos lá, Pedro. Ah, tem aqui também um alô, bom dia, da Rosana. Oi, Rosana. Jardim dos Pássaros. Tudo bem? Ah, chegou agora, tá atrasado, hoje é de manhãzinho. E ele é palmeirense, viu, Pedro? Tô fazendo fundo aqui dos pássaros. E ele é palmeirense, viu? É palmeirense? É palmeirense. Ai, meu Deus, que tristeza. Não. Pois é, né, Pedro? Minha solidariedade a você. Total. Bom, é verdade. Fátima, da ainda bem que nós participamos só de dois mundiais e ganhamos os dois. Deve ser muito triste você não ser campeão mundial, né? Pois você é. Participar e não ser campeão, né? Aliás, é a segunda vez. É a segunda vez. E eles perdem, né? Segunda vez. Perdeu a primeira lá de 1-0, né? Sim. Em inglês, né? Foi. Mas aí perdeu a final. Sim. Né? Agora perdeu até a semifinal. Antes da final. Porque seria isso. Ainda bem que o Corinthians participou duas vezes, foi cantão nas duas. Não, ainda bem, né? Não pode chorar, não. Nessa página estão bem na fita. Exatamente. Maria Tereza Martins, bairro da Independência, está aqui com a gente, mandando bom dia. Pedro. Aquele abraço, minha amiga. E também a dona Fátima lá na Independência também está aqui na sintonia. Oi, dona Fátima, aquele abraço, viu? E a Mônica Jardim Ana Emília. Alô, Mônica, bom dia, agora 11:49. NK Market é moderno, é prático, é seguro, é mais você. Para garantir o seu churrasco, na Sexta Maluca tem 50 ofertas imbatíveis em carnes e cervejas e tudo o que você precisa. Compre sem sair de casa. Você pede pelo WhatsApp, paga com cartão e até 2 quilômetros. Da NK, a NK entrega em sua casa. Atenção, válido para as unidades de Taubaté, Tremembé. Ligue WhatsApp.